7, convidado final no site, aguarde a atualização de pouso, na medida do que se agiliza. Thank you. Faça sua intenção para 210.320, vai estar em direção nacional da pista 10. Após será autorizado por assim um dia. Até. Papai, eu tenho alteração 008. Já estou com autorizado a alinhar e manter o sucesso. Aguardo o transferente para todos, com o tráfego 1 e 6 na tela. Fosso Parra, de novo, cancelado 2037. Deixa para o pico de tráfego em Felipe, presta. Prossiga. Mantenha a perna do vento da pista 97, informação de tráfego. O Papa Romeu, Sierra, Golf e Oscar, tem ponto autorizado, final 97. Tá tendo tráfego, mantendo a perna do vento da Papa Romeu. Fica no aguardo do retorno para pouso na 17, Pátio da Vem. direita. Bate pela direita, pista 97. Autorizado o cruzamento da final da pista 90. Direita, autorizado o cruzamento da final 90. Repasse para a base 97, peça a Fale Top. autorizado. Tá, até a massa, continuamos.

Atenção, Bruno Doclo 360, pode curvar direita para a direita? Exato, após o Rio direto Leda, boa noite, espera. 705, após do Rio direto Leda. Obrigado, Hugo.